Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Todas as promessas do Senhor vão se cumprir no tempo certo para a tua casa. Deus tem uma nova história para a tua vida. Aleluia! Quanto tempo faz que você não abre a janela para ver o céu tão lindo que o Pai fez para você? Quanto tempo você já perdeu aí? Quanto tempo faz que você está mergulhado na solidão, sem perceber que tem alguém te estendendo a mão, e você pensando que acabou? Mas hoje Deus coloca um ponto final nesse vazio que sua vida se tornou. E quem estava anunciando sua derrota verá um novo capítulo dessa história. Verá alguém que estava morto e reviveu, alguém que estava perdido e foi achado. Quanto tempo faz já não importa, hoje é o dia de viver uma nova história. Parece que morreu e que Deus falhou, mas entenda, nada foge do que Ele planejou. Você não será esquecido. Hoje Deus desceu pra resgatar um filho. Se alegra hoje, sua história vai mudar. Quando Deus decide abençoar um filho, quem impedirá? Alguém recebe isso aqui nessa noite? Mas hoje Deus coloca um ponto final nesse vazio que sua vida se tornou. E quem estava anunciando sua derrota verá um novo capítulo dessa história. Verá alguém que estava morto e reviveu, alguém que estava perdido e foi achado. Quanto tempo faz já não importa, hoje é o dia que Deus libera uma nova história pra tua casa, uma nova história pra tua vida. Você não será esquecido. Há um Deus que capacita o escolhido. Só parece que morreu e que Deus falhou, mas entenda, nada foge do que Ele planejou. Você não. Abençoar um filho, quem impedirá? Assim diz o Senhor, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Aleluia! Hoje Deus desceu aqui pra te resgatar. Quem impedirá? Se levanta, veste a melhor roupa. Deus te chama pra comemorar. Oh, cante comigo. Seu fundação foi estabelecida. Uma nova história foi escrita por Deus.